São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Vem aí a 26ª Festa de São Miguel Arcanjo. Festa de São Miguel Arcanjo. Na comunidade Piribis. Participe de 5 a 8 de novembro. Quinta-feira, dia 5, procissão, louvor e rifa. Sexta-feira, dia 6, celebração com o diácono Eduardo Oliveira. Sábado, dia 7, celebração com Ed Carlos Soares. Haverá leilão e apresentação de banda de pífaros. Domingo, dia 8, celebração da Santa Missa presidida pelo Padre Elton e Primeira Comunhão. Participe da 26ª Festa de São Miguel Arcanjo na comunidade Piribês, Felipe Cutia. Venha participar dos festejos de São Miguel. Realização Paróquia de Santa Teresinha, Igreja de São Miguel, Comunidade Piribis, Felipe e Cutia. Apoio Prefeitura de Santa Teresinha e Vereador Nodo Lustosa. Com São Miguel Arcanjo, celebramos a alegria e a unidade do Evangelho.